Além do impossível. Quando comecei a cantar, minha voz era muito rouca. Preocupada, minha mãe marcou uma consulta com uma fonoaudióloga. Para nossa surpresa, a médica disse que seria impossível para cantar. A fono sugeriu que meu nascimento prematuro teria sido a causa desse problema. Aos 8 meses de gravidez, a bolsa da minha mãe estourou, mas demorei muito para nascer. Nasci roxa, sem ar, quase morri no parto. Isso afetou minha respiração. Se eu estivesse no colo da minha mãe e passasse um ônibus, eu perdia o fôlego na hora por causa do vento que se formava. A fono insistia que eu não tinha capacidade respiratória adequada. Dona Rosemary, a porcentagem dela é mínima, ela afirmava. Minha mãe até quis que eu cantasse ali no consultório, a médica interrompeu na hora. Eu não quero nem ouvi-la cantando, porque ela vai passar mal aqui. Sua filha tem um problema grave de respiração. Vou encaminhá-la para o especialista. Eu acho que ela está com fenda nas cordas vocais. Ela precisa fazer alguns exames. Ela é muito rouca. Consultei-me com o otorrino e minhas cordas vocais são perfeitas. Deus quis que minha voz fosse rouquinha. Para adorá-lo de uma forma diferente, Deus quis assim. Na última vez que eu estive com o otorrino, ele comentou: "Você canta sempre, não é?" "Canto, há muito tempo", respondi. "Parabéns, você deve estar repousando bem sua voz e fazendo exercícios de aquecimento, porque não há nenhuma fissura nas suas cordas vocais. Estão limpas." Eu faço questão de comentar sobre as dificuldades que passamos, porque muitos imaginam que tudo foi fácil para mim. Hoje, sou muito abençoada no meu ministério. Porém, o caminho foi árduo e longo. Você que me admira, que intercede por mim, precisa entender que os primeiros passos para conquistar um sonho são cheios de obstáculos. Mas se você desistir diante da adversidade, jamais saberá o que Deus tinha reservado para você lá na frente. Então, vale a pena perseverar e esperar pacientemente o tempo de Deus. Eu esperei e conquistei meu sonho. E isso também pode acontecer com você. Não desista agora. Acredite até o fim. Se você tem um sonho, não deixe que as dificuldades desanimem seu coração. Eu me lembro que minha mãe e eu saíamos muito cedo de casa para cantar em alguns programas evangélicos na TV, que eram produzidos ao vivo, de madrugada. Às vezes, acordávamos às 3 da manhã, só para pedir uma oportunidade de louvar nesses programas. E era até engraçado quando alguns amigos me reconheciam nesses programas de TV. Eles diziam: "Bruna, eu estava assistindo a um programa de madrugada quando de repente você apareceu cantando." Uma das músicas que eu mais cantava era um grande sucesso de Aline Barros, de autoria da Alda Célia, "Deus do Impossível". Também cantava músicas da Marina de Oliveira, como: "Deus nos tirou do cativeiro, Ele nos amou primeiro e deu a nós um coração adorador, um coração segundo o seu." Outra canção que marcou essa fase da minha vida é "Meu Bem Maior", da cantora Fernanda Brum. "Na clareza do teu olhar, posso prosseguir, posso descansar na sombra da tua mão, e no pulsar do coração posso te ouvir, meu bem maior." Lembro-me de como eu era bem recebida nos cultos na casa da tia Ceni e do tio Edson, pais do pastor Emerson Pinheiro. Era lindo. Momentos marcantes aconteciam naquele lugar. Assim como eu tive boas oportunidades, muitas pessoas nos fecharam a porta. Diziam para minha mãe voltar para casa, porque era comum uma criança cantar. Não havia nada demais, como se meu ministério não tivesse a menor importância. No entanto, não desistíamos. Sempre acreditei